A paz do Senhor, meus irmãos, irmãs, louvado seja o nome do Senhor que nos criou, que nos libertou da lei do pecado e da morte, que nos resgatou e que derrama o seu Espírito sobre nós, nos santificando a cada dia e nos preparando para viver com ele eternamente. Agradeço o irmão França de São José dos Campos, que nos mandou um lindo vídeo, um coralito entoando um lindo hino ao Senhor, e é de fato muito edificante. Recomendo a todos que ouçam essa postagem. E que esse hino seja o motivador do nosso terceiro encontro para líderes dessa série, tá bem? Porque a gente vem realizando uma palavra específica para liderança e você pode encontrar todo esse material no blog já há mais de um ano, praticamente um ano e meio. Então há muita coisa para ser vista, refletida, assumida por cada um de nós como líderes na casa do Senhor. Que o Senhor abençoe o irmão, a irmã Ângela, sua família. Que Deus os abençoe poderosamente. Meus queridos, nós vamos nesse terceiro encontro de líderes dessa série consolidar aquilo que falamos no encontro. Só lembro a você que estou utilizando o material O Espírito Santo e seus dons, do pastor Kenneth Hagin. Nós vamos consolidar o que já vimos na segunda, mas é importante demais consolidar esse aprendizado. Há uma testemunha bíblica de que os apóstolos reconheceram que os samaritanos, queridos líderes, eram salvos. Ouça os apóstolos. Ouvindo os apóstolos, você pode entender como eles tinham claro isso, que Samaria recebera a palavra de Deus, Atos 8, 14. Vemos, portanto, que os samaritanos foram salvos através do ministério de Filipe. Eu recordo a você que Jesus já tinha feito a evangelização da mulher samaritana, outros samaritanos já tinham ouvido falar. É possível que no comissionamento de dois em dois, algumas duplas tenham passado por ali, próximo, e as notícias corriam. Mas aqui nós vemos claramente o discípulo do Senhor Jesus Cristo, Filipe, fazendo essa obra. Esses samaritanos, portanto, tinham recebido a palavra que Deus deu a respeito da salvação. Mas a Bíblia diz que ainda podiam receber a plenitude ou o batismo no Espírito Santo, porque não havia descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Repare, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus, Atos 8, 16. Isso deixa claro que eles tinham passado pelo batismo, pela salvação, mas ainda não haviam recebido o batismo no Espírito. Há uma obra do Espírito Santo que é realizada no novo nascimento. Sempre recorde, lembre que a obra é toda de Deus. Particularmente, estamos falando da terceira pessoa da Trindade, é obra do Espírito Santo. É uma pessoa da Trindade. Há uma obra do Espírito Santo que é realizada no novo nascimento, mas não é chamada de batismo no Espírito Santo, nem receber o Espírito Santo. Aqui a obra é chamada nascer de novo, nascer do Espírito de Deus, receber a salvação ou receber a vida eterna. Foi isso que Filipe realizou. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3 a 8. Depois da salvação, da experiência da salvação, que é até, como disse, já mais que uma experiência, mas vamos chamar de experiência, depois dessa obra da salvação, do recebimento da vida eterna, há uma outra obra que se segue a salvação, é uma sequência, é uma extensão, e que é chamada batismo no Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 5. Também é chamada receber o Espírito Santo, ou ser cheio do Espírito Santo, como em Atos 2, versículo 4, ou ser revestido de poder do alto, como em Lucas capítulo 24, versículo 49. Portanto, o ministério de Filipe, por exemplo, era mais do que levar as pessoas à salvação e lhes levar à cura, conforme vimos em Atos 8:12. Quando Filipe pregou as boas novas da salvação em Jesus Cristo, as pessoas eram salvas. E havia muitas curas no ministério de Filipe. Então ele era cheio do Espírito Santo. Ele evangelizava, as pessoas tinham a oportunidade de aceitar, de receber a salvação, mas Filipe também era usado para curar. Pedro e João, por outro lado, tinham um ministério mas no sentido de levar os cristãos ao batismo no Espírito Santo. Quando impuseram as mãos nesses samaritanos que já tinham experimentado a salvação, os novos convertidos receberam o Espírito do Senhor, o Espírito Santo. Atos 8, 17 a 19. Então Pedro e João lhes impunham as mãos e recebiam esses o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Na verdade, ele não queria somente que as pessoas recebessem. Ele queria ganhar dinheiro com isso. Por isso ele tentou comprar os apóstolos. E ficou conhecido por esse seu ato insano. Alguma evidência de que os samaritanos receberam o Espírito Santo, você pode perguntar. Alguns que levantam objeções contra o falar em outras línguas, por exemplo, dizem: é verdade que os samaritanos receberam o Espírito Santo, mas não falaram em outras línguas. Não existe, porém, nenhuma prova de que, na realidade, os samaritanos não falaram em outras línguas. Se não há demonstração de que falaram, também não há demonstração de que não falaram. Na realidade, os historiadores eclesiásticos declaram que todos os países onde estava a igreja primitiva eram unânimes em afirmar que os samaritanos falaram mesmo em outras línguas. Isso você vai encontrar nos materiais da igreja primitiva, particularmente posteriormente com os pais da igreja. E temos quase tudo traduzido hoje em dia. Fica claro que os samaritanos forçosamente devem ter falado em outras línguas, pois a Bíblia diz, vendo Simão, que pelo fato de imporem as mãos os apóstolos era concedido o Espírito Santo, Atos 8:18, ele deve ter visto alguma coisa. Alguma coisa chamou a atenção, mais do que a evangelização e mais do que a cura, porque isso Filipe já vinha realizando. É alguma outra obra, é algum outro sinal. Nós acreditamos que era o dom de falar em línguas. O que Simão viu, certamente não se pode ver o Espírito Santo, porque ele é espírito e não pode ser visto com olho físico. Quase que forçosamente, portanto, deve ter havido algum tipo de sinal ou evidência física, êxtase, louvor, transformação da vida, profecia, alguma coisa aconteceu, mediante a qual Simão saberia que os samaritanos tinham recebido o Espírito Santo e notou a diferença. Tinha que haver algo que causasse uma impressão nos sentidos físicos de Simão, de modo que se pudesse ver que os samaritanos tinham recebido o Espírito Santo. Simão pessoalmente não recebeu o Espírito Santo, mas lhe foi possível ver esses que receberam, que os samaritanos tinham recebido. Um determinado pastor disse ao pastor Kenneth, é possível que Simão tenha simplesmente visto que os samaritanos estavam cheios de alegria. Sem dúvida nenhuma, isso é parte da verdade. Eles devem ter experimentado um momento de êxtase, de alegria. Mas essa somente não seria a explicação. No entanto, a alegria não pode ter sido, portanto, a alegria não pode ter sido o único sinal que Simão vira, pois os crentes já estavam cheios de alegria quando Filipe lhes pregou o Evangelho de Cristo. Quem já foi batizado no Espírito Santo sabe que, inegavelmente, eles devem ter recebido outra porção do Senhor, o outro óleo de alegria. Vamos usar essa expressão, estou falando com líderes. Outra unção de alegria, sim, mas com certeza diferente do que Simão já tinha visto no processo daqueles que eram salvos. Senão isso não teria lhe chamado tanto atenção. Diferente daquela alegria da salvação, diferente da cura que Filipe realizava, diferente da evangelização. Ou seja, alguma coisa Simão tem que ter visto. E é bem possível que tenha sido esse dom que nós consideramos, entre os frutos, o dom, que de fato caracteriza, marca a unção e o batismo no Espírito Santo. Atos 5:8, Filipe descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo e houve grande alegria naquela cidade. Os samaritanos, portanto, já tinham grande alegria, de modo que não pode ter sido a única evidência de que os samaritanos tinham recebido a plenitude do Espírito. Tá bem? Como já falamos. Todas as evidências indicam que algo a mais aconteceu. E pensando em Atos, na hora do Pentecostes, que eles falaram em línguas, que o sinal que se manifestou deva ter sido falar em línguas é basicamente uma grande possibilidade. Eu não vou falar que é uma certeza, porque o texto não diz. Quando o texto não diz, nós temos que falar de forte possibilidade, leve possibilidade, possível evidência, senão nós começamos a colocar palavras na palavra de Deus, e isso não é bênção, pelo contrário, é maldição. Mas há uma grande possibilidade. O falar em outras línguas deve ter sido o sinal que convenceu Simão, e fora de toda dúvida, de que os samaritanos tinham recebido o Espírito Santo. Nós vamos ver mais à frente isso nas unidades de liderança, tá bem? Sobre as evidências bíblicas de receber o Espírito. Hoje eu quero apenas consolidar nesse terceiro passo aquilo que vimos no primeiro e no segundo. Portanto, que há duas obras é inegável. Isso é inegável. Há duas obras do Espírito. Eu diria a você que, a rigor, há muito mais de duas obras que caracterizam a ação toda do Espírito Santo. Por exemplo, lá na criação, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E o termo em hebraico é como uma ave que estivesse chocando os seus ovos para que eles viessem a nascer. Como uma galinha ou uma águia que estivesse chocando os seus filhotinhos. Então, essa é uma obra do Espírito. Ele estava lá chocando o universo para que viesse a existir. Outra obra, já saltando um pouquinho, porque não é possível para toda a sistemática disso, o Espírito do Senhor certamente foi parte do juízo de Deus. Você vai lembrar que ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele estava com o Pai e o Filho atuando no juízo de Deus no momento da Torre de Babel. Também na destruição de Sodoma e Gomorra. O Espírito Santo, sem dúvida nenhuma, fez uma obra, podemos dizer que é a terceira, assim, sem ter anotado, agora de lembrança, só agora. Depois você pode sistematizar passo a passo. No estabelecimento da aliança com Abraão. E a aliança pressupõe fidelidade das duas partes, sendo que Deus não falta nunca com a sua aliança. Nós, humanos, é que realizamos. Então, são situações diferentes. O Espírito é o mesmo. Uma outra obra é a renovação da aliança. Assim como a renovação, a recriação com Noé, por exemplo, no dilúvio, ele renova, ele recria com Noé, ele renova com Isaac, com Jacó, que passou a chamar-se Israel, com José, com as 12 tribos. Sem dúvida nenhuma, uma quinta obra pode ser da libertação do povo de Israel, junto com o pai e com o filho, o Espírito atuou libertando, o Deus libertador, realizando a obra de libertação do povo de Israel do Egito. Também não podemos negar de modo algum que o Espírito Santo estivesse iluminando Moisés, dando capacidade, dando revelação acerca de tudo que deveria escrever da lei do Senhor, da lei moral, da lei cerimonial, da lei judicial, da lei sanitária. Isso é uma sexta obra, assim, de passagem. Uma sétima obra é a unção de conquista. O Espírito nos capacita com essa unção. E o povo de Israel então conquistou a terra prometida que estava ocupada por outros povos. Foi prometida a Abraão muitos séculos antes, mas com o passar dos séculos outros povos ocuparam e agora eles retomaram. Naquele momento eles retomaram. Uma oitava obra, depois da conquista, nós podemos citar os juízes. Lembrem que o Espírito Santo nos convence de novo do pecado, da justiça e do juízo. Justiça serve tanto para a lei judicial como agora para dirigir os juízes. Que já começaram a operar no período do deserto, mais particularmente na pessoa de Moisés, os chefes de 1.000, os chefes de 10, de 50, de 100, de 1.000, Arão, Moisés eram os líderes. E depois os juízes vieram fazer isso. Isso é uma oitava obra em que o Espírito estava presente. Mas são obras diferentes do mesmo Espírito. Uma nona obra nós vemos nos livros históricos, como Crônicas, como Rute, como Esther, Deus operando, resgatando, tudo isso sinalizando para a obra que Jesus iria fazer. Mas sem dúvida nenhuma com a ação do Espírito, grandes personagens que foram cheios do poder do Espírito de santidade e do poder de Deus para realizar a obra dele. Uma décima obra, só lembrando rapidamente, é a sabedoria. Um dos dons é palavra de conhecimento. Nós vamos ver isso em particular. Palavra de conhecimento, outra é palavra de sabedoria. Uma décima obra foi o espírito de sapiência que ele deu para os livros sapienciais, como Cantares, Provérbios, Salmos. Então, Eclesiastes. A obra do Espírito concedendo toda a sapiência. Uma décima primeira obra, me lembro agora, uma vez que o povo tenha sido levado cativo pelo juízo dele, juízo de Deus, porque a obra de Deus Pai, Filho e Espírito Santo é uma também, eles são da mesma substância e unidos absolutamente, foi o regresso para casa e a reconstrução de Jerusalém. Do templo com Esdras, do culto com Esdras, e dos muros com Neemias. E, claro, quando eu falo Esdras e Neemias, todos aqueles que colaboraram com eles, a restauração da casa. Deus faz isso na nossa vida hoje, somos a casa do Espírito, e fez isso ao longo da história. Uma décima segunda obra do Espírito é o Espírito da profecia. Também é um dos dons do Espírito. Depois nós vamos ver o fruto do Espírito e os dons do Espírito. Mas foi o Espírito quem deu coragem, ousadia, poder, revelação para os profetas dizerem o que tinham que dizer. E quando falavam, aí já era uma obra do Filho, porque o Filho é a palavra. E tudo isso orientado pelo Pai. Eles trabalham juntos. três pessoas distintas no que diz respeito à pessoalidade, mas unas no que diz respeito à substancialidade. Então, aí chega Jesus. Você pode começar uma nova contagem no Novo Testamento, porque é o Espírito Santo quem concebe Jesus no ventre de Maria. E é ele mesmo quem concebe a imagem e a semelhança de Jesus em nossas vidas. Nascidos humanos também, ele, por ocasião do novo nascimento, nós somos regenerados, somos gerados outra vez, e agora gerados pelo Espírito. O Espírito Santo fez isso no ventre de Maria. O Espírito Santo acompanhou todo o crescimento de Jesus, crescia em graça e em sabedoria diante de Deus e dos homens. O Espírito Santo com certeza acompanhou Jesus no batismo, e ele também nos acompanha no batismo, até para o novo nascimento. Uma outra obra, o Espírito Santo foi dando condição, capacitação, qualificação para o Filho do Homem. Aí já não era só plenamente Deus, mas estava na condição de plenamente ser humano, fazer discípulos. E gastar cerca de 70, 80% do seu tempo com o discipulado, mas também curar enfermos, salvar vidas, curar vidas, batizar vidas, e os discípulos o ajudaram. É ele que vai acompanhar a obra da igreja até a volta de Jesus. Uma outra obra foi a do Espírito, dando orientação plena junto com o Pai, para que Jesus não desistisse da cruz, porque ele pediu: Senhor, passe de mim esse cálice, contudo que não se faça a minha vontade, mas a tua. E deu uma unção tremenda para Jesus ir como uma ovelha muda para o matadouro. E Jesus foi à cruz e nos salvou. Depois foi o Espírito Santo quem levantou Jesus dentre os mortos, na ressurreição, uma sexta obra, só ali na vida de Jesus, que eu estou contando agora. Nem tinha essa intenção hoje. Mas aleluia. Jesus ressuscitou dos mortos pelo poder do Espírito Santo, por isso ele é chamado a primícia. O primeiro que ressuscitou dentre os mortos no poder do Espírito Santo, porque outros tinham ressuscitado pelo poder de Jesus. Claro, com a ação do Pai, do Espírito, sempre. Lembrem disso. Mas Jesus foi o primeiro que, estando morto, foi levantado da morte pelo poder do Espírito Santo. Depois orientou Jesus com o corpo glorificado nos 40 dias que ainda ficou com os discípulos, até que subiu ao céu. Quando ele subiu ao céu, alguns dias depois, 10 dias depois, aproximadamente, provavelmente, então, 50 dias a contar da sua morte, ele veio no Pentecostes e assumiu a direção da igreja, no singular. A igreja é corpo vivo de Cristo. E assumindo essa gestão, ele gera o novo nascimento daquele que se converte. Ele regenera as pessoas. E depois batiza as pessoas. Percebam? E depois santifica as pessoas por obra da sua graça, da graça de Deus. Graça que opera previamente para que o morto espiritual possa dizer: sim, eu aceito a Jesus. Se todos nós estávamos mortos em delitos e pecados, nós não teríamos condição de dizer sim, eu aceito a Jesus. Mas ele opera em nós previamente, ou nós falamos prevenientemente, para que nós possamos aceitar a Jesus. E quando nós aceitamos, ele opera com a sua graça justificadora. Aí ele opera a justiça de Deus. Porque era necessário que o pecado fosse pago. E Deus, operou a sua justiça através de Jesus, pagando o pecado por nós. Ele pagou como ser humano pleno e pagou e recebeu como Deus pleno. Aleluia. Obra do Espírito na graça justificadora. A graça que faz a gente dizer sim, então, é a graça salvadora. Aí vem a salvação. Aí vem a graça santificadora, a obra do Espírito, que vai nos santificando de glória em glória. É a mesma graça, mas operando em áreas diferenciadas. E a graça vai operar também a glorificação das nossas vidas. Para nós vivermos no novo céu e na nova terra. Perceba, é a mesma graça, é o mesmo Espírito, mas com operações diferenciadas. Tá bem? Glória a Deus. Se é assim que o Senhor decidiu, é assim que se fez. Eu confio totalmente nele. Aleluia. Portanto, o trecho em Atos 9 registra o batismo de Paulo. Mas esse batismo de Paulo foi a confirmação da sua salvação que se deu a caminho de Damasco e a consolidação dessa salvação ali no encontro com Ananias, mas também foi o batismo no Espírito Santo. O batismo de Paulo foi absolutamente fantástico. Nasceu de novo e foi batizado no Espírito. O texto nos mostra. Uma extensão. A obra, o batismo no Espírito Santo é uma extensão da salvação. Paulo recebeu a salvação e recebeu o batismo no Espírito Santo. Duas experiências distintas do mesmo autor, como duas composições diferentes do mesmo poeta, do mesmo compositor, do mesmo pintor, e assim por diante, né? Não vamos falar todas as profissões aqui. Duas obras diferentes do mesmo autor. Então, nós sabemos que Saulo já nascera de novo no caminho de Damasco. Começou o processo ali. Quando Ananias veio impor as mãos nele, Saulo ainda não tinha recebido o batismo no Espírito, mas ele já tinha consolidado nesses 3 dias, desde a sua cegueira para o mundo, e o começo do enxergar do Senhor Jesus, porque Jesus se identificou, eu sou Jesus a quem tu persegues. Esse período do caminho de Damasco até a chegada de Ananias é o período da salvação de Saulo, que vai chamar-se Paulo, e da consolidação dessa obra. Tanto que ele já reconhece Jesus como Senhor. Ele teve uma experiência absolutamente fantástica. Mas Saulo ainda não tinha recebido o batismo no Espírito Santo. E recebeu o batismo no Espírito Santo. Como também não tinha sido batizado nas águas, provavelmente logo após a intervenção de Ananias, se deu esse ocorrido. Sabemos que Saulo já tinha sido convertido, portanto, ou nascido de novo, na estrada de Damasco, nesses 3 dias, a consolidação dessa conversão. E isso por três razões. Primeiro, em Atos 9, 15 e 16, Jesus, falando a Ananias numa visão, chamou Saulo de seu instrumento escolhido. Ora, Jesus não falaria que ele é um instrumento escolhido se ele já não tivesse rendido o seu coração. Atos 9, 15 e 16. Mas o Senhor lhe disse, Diz para Ananias, tá bom? Vai, porque esse Saulo é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Paulo, que tinha feito outros sofrerem, até Estevão, o diácono, agora. O Senhor o escolheu para ser o apóstolo dos gentios e também lhe mostrar como importa sofrer pelo nome do Senhor. Sabemos, em segundo lugar, queridos, que Saulo era salvo, porque quando Ananias entrou na casa onde Saulo estava hospedado, Ananias saudou Saulo, chamando Saulo de irmão. Você não chama de irmão uma pessoa que é ainda não convertida. Você chama. Pode chamar assim, como o pessoal fala. E aí, brother, tal, e aí, amigo, mas irmão mesmo. Irmão na fé, você considera aqueles que já são de Jesus. Não é verdade, querido? Você que é líder, você pode, na família, chamar seu irmão, sua irmã, se ele não é convertido, fala irmão, ou um grande amigo. Usa essa expressão como um sinal de carinho. Mas quando você vai orar pelos irmãos na fé, você vai orar por aqueles que são convertidos. Quando você vai dar testemunho de algum irmão na fé, você vai dar testemunho de alguém que é convertido ao Senhor Jesus. Então, ter chamado de irmão é uma demonstração, uma segunda demonstração muito importante. A primeira nós já falamos, agora a segunda. Ananias reconheceu que Saulo era um cristão, um irmão na fé. Terceiro, também sabemos que Saulo já era salvo quando Ananias chegou para limpar as mãos, a fim de que recebesse o Espírito Santo. Pois a Bíblia diz em Romanos 10, 13: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Saulo chamou Jesus de Senhor quando foi convertido na estrada de Damasco. Voltando um pouquinho. Lá na estrada de Damasco, ele chama Jesus de Senhor. Só reconhece a Jesus como Senhor e Salvador quem é salvo. O único que vai reconhecer para sua perdição eterna e maldição eterna vai ter que dobrar os joelhos. E vai ter que reconhecer que Jesus é o Senhor para a maldição, para a sua condenação eterna, é Satanás e juntamente com ele, os demônios e os que se perderem. Vão ter que reconhecer. Mas enquanto isso não acontece, lá no momento do juízo final, quem declara que Jesus Cristo é o Senhor é a igreja, é o discípulo de Jesus. Mas embora Saulo, irmãos e irmãs, líderes, embora Saulo tivesse recebido Jesus como Senhor, Saulo ainda não fora batizado no Espírito Santo. Ele já disse Senhor, chamou Ananias, Ananias o saudou, perdão, dizendo irmão, né? O primeiro ponto que nós vimos também. Voltando para você. Deus falou que ele era um instrumento escolhido. Instrumento pertence a um instrumentista. Então, quando Deus o chama de instrumento, é um primeiro sinal da sua conversão. Quando Ananias o saúda como irmão, é um segundo momento. E terceiro, quando, embora não esteja em ordem cronológica, quando Jesus chamou, Jesus de Senhor. Então ali todo o processo se deu desse momento que veio a luz do céu até a vinda de Ananias. Posteriormente, ele foi batizado e, por ocasião do seu batismo, Não sabemos como se deu exatamente, que os cristãos estavam sendo perseguidos. Saulo era um perseguidor, mas ele foi batizado e foi batizado no Espírito Santo, um para a salvação, e o batismo no Espírito Santo é o recebimento do enchimento do Espírito, do poder do Espírito Santo. Portanto, irmãos, fica mais ou menos traçado tirando a questão da ordem aqui, como Saulo estava de fato desde o caminho de Damasco no processo da sua conversão até o novo nascimento. Bem, após esse novo nascimento que se deu nesse período, ele foi revestido do poder do Espírito. Quando Ananias veio, ele impôs as mãos a fim de que recebesse o Espírito Santo. Olha só, que recebesse o Espírito Santo. Saulo é batizado no Espírito Santo. Atos 9, 17. Então Ananias foi entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para recuperares a vista e fique cheio do Espírito Santo. Já houve salvação, consolidação final da salvação, cura da vista e ficou cheio do Espírito. Muitos acreditam que o problema de vista, de visão de Paulo, que o acompanhou ao longo da vida, ainda tenha sido uma marca dessa luz que veio do céu e o cegou para a visão do mundo, e o fez enxergar a visão a partir da ótica do reino. Vemos, portanto, líderes, que a salvação e o batismo no Espírito Santo são duas obras diferentes. Elas são extensão da obra do mesmo autor. Por isso, não há necessidade de ficarmos em controvérsias, porque aqueles que acreditam que é uma obra só não estão de todo errado, já que é uma extensão. Só que se você for falar em extensão, não fale só do Novo Nascimento. Fale da extensão que vem lá do Antigo Testamento. Se você crê nessa visão, da extensão da obra, da continuidade da obra, tá bem? A obra do Espírito de Santidade que já vem desde lá. E nós, eu, por exemplo, e outros irmãos que creem e acentuam o segundo momento, mesmo que seja segundos depois, concomitante, segundos depois, e que dão acento, também, quando nós falamos segunda, se nós falamos segunda, segunda, obviamente, pressupõe a primeira. Quem fala segunda bênção está assumindo que houve uma primeira bênção. Nesse caso, nós dizemos a primeira bênção é o novo nascimento, a segunda bênção, o batismo no Espírito. Seria mais adequado para nós que cremos no que chamamos de segunda bênção, também não atribuir exatamente como segunda. Poderíamos fazer um trabalho sistemático, nós pentecostais, de observação clara de onde há uma ação do Espírito no AT, no Antigo Testamento, e verificarmos qual é a numeração. Talvez não seja a segunda, mas a 12ª ou a 22ª obra genuinamente de autoria do Espírito Santo. Mas percebam, nos dois casos, quem fala de segunda bênção está falando necessariamente de uma que vem depois da primeira. É a extensão da primeira. E quem fala que é uma bênção só está falando de toda a obra do Espírito. Portanto, não há motivo para controvérsia. Houve, depois da Reforma, até o século XX, a entrada do século XX, muita controvérsia denominacional. No século XX, isso começa a mudar, porque a demanda da história, os problemas da história são tão maiores do que essas questões, que nós Não precisamos ficar. Nós estamos assumindo, é o mesmo autor, é o Espírito Santo. Agora, cada denominação tem a liberdade para fazer o seu arcabouço doutrinário. Doutrina é Bíblia, hein? Não estou falando de usos e costumes. Usos e costumes não cabem na doutrina. Doutrina é Bíblia. Doutrina bíblica. Usos e costumes têm que entrar em regulamento interno da igreja. Quanto à veste, quanto a cabelo, quanto a vestido, quanto a essas coisas, tá bem? Irmãos, prestem atenção nisso. Pastores, pastoras, prestem atenção nisso. Nós estamos com um grupo grande de pastores pentecostais, um grupo grande de pastores históricos, tradicionais. Então, vamos lembrar, isso não cabe no arcabouço doutrinário. Doutrina faz parte da dogmática. Faz parte da nossa teologia sistemática, faz parte, chegando ao final, da Bíblia. Doutrina é Bíblia. Só a Bíblia, só a Escritura. Como diria Lutero. Mas também outros antes dele que não tiveram a mesma evidência e também falaram isso. Eu quero citar, para fechar hoje, irmãos, a casa de Cornélio, para a gente consolidar o que falamos a semana passada. Temos outros relatos bíblicos de pessoas que foram salvas e então, imediatamente em seguida, receberam o batismo do Espírito Santo. Já trabalhei com todos agora de que estamos falando da mesma obra. Ou você denomina como uma obra só. Em processo, em extensão, que vai até a volta de Jesus, ou você, como nós pentecostais, vai chamar de segunda obra, enquanto não houver um trabalho teológico que sistematize e diga, olha, é a 12ª, ou é a 22ª, ou é a 25ª, não importa. Não, pastor, é que a gente fala segunda em relação ao novo nascimento. Sim, mas para ser mais rigoroso e fiel à Sagrada Escritura, é preciso reconhecer que o novo nascimento não é a primeira obra do Espírito e o batismo no Espírito Santo não é a segunda. Então não caberia. Mas se nós ficarmos utilizando o que temos por enquanto, quem crê na segunda bênção, tá bem? Quem crê na segunda bênção, como eu, e recebeu em momentos diferentes, alguns momentos diferentes, segundos depois, outros meses depois. Pode ser dias depois, semanas depois, meses depois. Nós temos outro relato bíblico de pessoas que foram salvas e então imediatamente, em seguida, receberam o batismo no Espírito Santo. Achamos um exemplo assim no capítulo de Atos 10. Onde a Bíblia registra a história de Pedro, no tocante à visita à casa de Cornélio. Todos os da casa de Cornélio eram gentios, não israelita líderes, e não eram salvos. A não ser quando Pedro foi para lá, para a casa deles, e lhes pregou o Evangelho. Em Atos capítulo 11, Pedro relata aos irmãos de Jerusalém sua visita à casa de Cornélio. Vamos ver? Atos 11, 13 a 15. E ele, Cornélio, ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, então não era salvo ainda, mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Veio sobre eles o Espírito Santo, foi derramado o Espírito Santo. Seria uma colocação melhor. Segundo o relato de Pedro, esses gentios receberam a salvação e o batismo do Espírito Santo. Olha aqui, duas obras distintas. Assim como todas as obras que eu falei para você, desde chocar a história, chocar o universo antes da história, né? Da civilização humana e tal. Chocar o universo é uma obra e estabelecer juízo no dilúvio é outra obra. Então aqui nós estamos falando de duas obras diferentes. Isso é indiscutível. Isso é indiscutível. A questão é se você vai chamar tudo de uma ou se você vai enumerar essas obras. Segundo o relato de Pedro, esses gentios receberam a salvação e o batismo no Espírito Santo quase simultaneamente. Realmente, a melhor ocasião para receber o batismo no Espírito Santo é quando recebemos a salvação. Quem dera todos nós tivéssemos recebido o Espírito Santo já no mesmo momento da nossa salvação, irmãos e irmãs, líderes. Maravilhoso, já imaginou? Todo cristão ser salvo e já ser batizado no Espírito Santo. Note que ninguém na casa de Cornélio deixou de receber o Espírito Santo. Note que ninguém impôs as mãos nesses gentios. Todos receberam o Espírito Santo ao mesmo tempo. O texto não fala de imposição de mãos, hein? Todos receberam o Espírito Santo ao mesmo tempo. Eu repito, nenhuma pessoa deixou de receber o Espírito Santo. Realmente foi o falar em outras línguas que realmente convenceu o grupo de Pedro, os judeus que acompanhavam Pedro, que esses gentios tinham recebido o Espírito Santo. Os judeus, cristãos ficaram atônitos diante do fato de o Espírito Santo ter sido derramado sobre os gentios. Para muitos deles, essa era uma obra só para a casa de Israel. Ainda vai demorar alguns anos, demoraram alguns anos até eles entenderem que esse processo estava de fato universalizando a fé de Israel. Atos 10, 45, 46. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois ouviram falar em línguas, engrandecendo a Deus, então perguntou Pedro. Aí a sequência do texto. Ouviram falar em línguas. Esse é um fenômeno diferente daquele que Pedro falou e todos entenderam na sua língua. Esse aqui é o dom de línguas. É evidente, não adianta bater a cabeça na parede, não adianta ficar irado, esse é diferente. Essa é a variedade de línguas que o apóstolo Paulo fala que tem. E é por esse falar em línguas, para nós, a principal evidência entre os dons, por ser algo também totalmente sobrenatural e por nos levar à íntima relação com Deus, porque quem fala em línguas edifica a si mesmo. Também é usado na profecia, também em todo o processo de revelação, também, mas aí a língua é ministrada, interpretada, eu ia dizer traduzida, não é traduzir, interpretada para a pessoa no processo de revelação. Na profecia também. O fato é que, para nós, o principal dom do Espírito Santo, para nós pentecostais, o dom principal, perdão, o fruto principal do Espírito Santo é o amor. Vou repetir, para nós pentecostais, o fruto principal do amor, porque Deus é amor. E o dom principal que caracteriza essa outra bênção, ou segunda bênção, se você contar a partir do novo nascimento, é o dom de língua. Porque ela te leva à intimidade com Deus, a verticalidade. Tá bem? Agora, meus irmãos, minhas irmãs, se você quiser chamar, entendendo tudo no processo de extensão, para os dois times, isso vale. Quem crê numa obra só do Espírito, desde o início do universo até a eternidade, junto com Deus, precisa do fruto do Espírito. Não há problema que você creia dessa maneira, isso não é um problema. Você tem uma lógica e essa lógica tem fundamentação. Ela só desconsidera algumas coisas que você precisa parar de desconsiderar. Por exemplo, o fruto do Espírito. Se você crê nessa obra, então, da obra do Espírito, tem que reconhecer que o Espírito Santo faz essa obra no novo nascido e o fruto do Espírito acompanha, assim como os sinais acompanham os que creem, o fruto acompanha o Espírito Santo. E você também não pode mais, a partir de agora, líder, desconsiderar os dons. Isso acontece muito no ambiente tradicional. Uma aberração, uma verdadeira aberração, uma negação de um texto bíblico. Não só de um texto, são vários textos. Estou falando de alguns deles agora. E em livros diferentes. Não tem como negar essa obra. Não há como negar essa obra. E você precisa dessas ferramentas. Os dons são ferramentas na sua mão. Você recebe o poder do Espírito no batismo, tá bem? E recebe o fruto e as ferramentas, os dons. Você, se quiser falar de uma obra só, pode falar. Agora, você não negue os textos e reconheça que precisa apresentar fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, temperança, domínio próprio. Tá bem? Aí vai lá na relação do fruto do Espírito. Nós vamos tratar também, mas em outros encontros. E não delete da sua frente os dons do Espírito. Você não pode fazer isso. Se fizer, você está fazendo o que o herege faz. Ele pega a sua porção que lhe agrada. Não, você tem que entender que o Espírito Santo fez essa obra de conceder dons espirituais e concedeu ministérios também para a igreja. A lista de dons do Espírito, a lista de ministérios. Então, nós vamos ver tudo isso. Então, não desconsidere. Você precisa dos dons para realizar a obra missionária. Por isso, as igrejas, muitas igrejas tradicionais batem cabeça. E por isso, Deus põe a mão, eles ganham por aqui, perdem por ali. Ganham por aqui, perdem por ali. Ganha pela frente, perdem pela porta. Pela porta dos fundos. Ganham pela porta da frente, perdem pela porta dos fundos. Porque, entre outras coisas, essa é uma coisa inaceitável para Deus. Desconsiderar o Espírito não é o pecado contra o Espírito, mas eu quero dizer especificamente que desagrada profundamente ao Espírito Santo, entristece ao Espírito Santo, entristece o Pai, entristece o Filho, e eles vão pôr a mão. Então, se você crê nessa obra, como extensão, eu quero dizer que é lógico, é sistemático. E, portanto, se é lógico, sistemático, bíblico, é teológico. É possível, sim, se dizer: há obra do Espírito desde o início do universo. Há uma só. É possível que você diga isso. Mas não desconsidere nenhuma das obras dele. Agora, é possível também que nós consideremos como segunda, por enquanto, até que se escreva um tratado sobre isso, efetivo, né? Nós que cremos na segunda parte, na segunda bênção, ou seja, depois da salvação e da regeneração no Espírito, também temos que ter o fruto. Não adianta ser pentecostal de roupa e de cabelo. Precisa ser pentecostal de fruto no Espírito e dos dons do Espírito. Sem fruto e sem dom, esquece. Não tem, o poder em exercício. Você não tem ministério realizado, segundo o caráter de Jesus, aquilo que agrada o coração de Deus. Então, percebam, isso não é mais motivo para nos dividir. Pode ser motivo para divergir, para sentarmos, conversarmos. Olha, a gente crê por isso, dessa maneira. O outro diz, ah, nós cremos por aquilo, tal, e caracterizamos dessa forma. O outro diz, ah, eu caracterizo de outra. Tudo bem, mas desde que nós não neguemos aquilo que está na Sagrada Escritura. Ninguém, nenhum dos dois, negue isso. Tá bem? Aleluia. Um outro texto que eu quero mencionar, e último, é em Éfeso, para consolidar mesmo, porque nós também falamos disso no segundo encontro. Eu estou seguindo a ordem do autor aqui, porque o material é espetacular. E é claro que eu estou compactando, né, irmãos? Porque é um livro. Então, um outro exemplo na Bíblia que demonstra a salvação e o batismo no Espírito Santo são que a salvação e o batismo no Espírito Santo são experiências separadas, o autor diz. Eu chamo de obras separadas. Para a gente não ficar só com a palavra experiência. Claro que se eu fosse amigo dele, tivesse vivido junto com ele, eu teria sugerido essa questão. Falar só de experiência é um pouco perigoso, né? Por motivos que eu não vou agora explicar, mas toda obra de Deus é maior que a experiência. Em suma, é isso. É maior que a racionalidade, é maior que a experiência, é maior que a tradição, é maior até do que a manifestação revelada dele na criação. A Bíblia tem que estar no centro e compondo esses quatro elementos. Esses elementos estão compostos e interativos. Quando a gente fala de um deles, em particular, pode levar as pessoas a experiências mutiladas, experiências mais fragilizadas, tá bem? Então é melhor nós usarmos obra. São duas obras separadas. Aconteceu estando Apolo em Corinto, Paulo tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, Atos 19, 1:7, falamos na unidade anterior, perguntou-lhes: recebestes? Olha, olha aqui, querido. Perguntou-lhes: recebestes? Já eram discípulos de Jesus, hein? Porventura, o Espírito Santo, quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cressem naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e tanto falavam em línguas como profetizavam. Queridos, Paulo explicou a esses crentes em Éfeso, né, os cristãos efésios, que aquele que João dissera que viria depois dele já tinha vindo, já tinha chegado, de modo que agora deviam crer em Jesus e serem salvos. Já eram discípulos, discípulos de João. E certamente já tinham ouvido falar, assim, né, do Nazareno, e talvez já tivessem aderido, já poderiam ter ouvido Apolo. Sendo assim, no contato que Paulo teve com esses discípulos efésios, passou a batizá-los em nome do Senhor Jesus. E aí nasceram de novo. O aí é meu, tá? E nasceram de novo. Atos 19, 5, Gálatas 3, 27. Então, Paulo explicou efetivamente, claramente, de modo nítido e notório, o que era a conversão, e eles se converteram a Jesus. Mas Paulo não parou aí, queria ainda que eles fossem batizados no Espírito Santo, de modo que lhes impôs as mãos para receberem o Espírito Santo. Quando ele fez assim, o Espírito Santo veio sobre eles, falavam em línguas e profetizavam. Queridos, observem, esses efésios que tinham acabado de se converter receberam o Espírito Santo quando Paulo lhes impôs as mãos. Todos eles, sem exceção, receberam o Espírito Santo. Nesse caso, também não havia mínima sugestão de terem que ficar na expectativa para receber o Espírito Santo. Ah, vou esperar um ano, vou esperar 10 anos. Não, não. Concluindo, resumamos dois pensamentos importantes. Primeiro, conforme nós vimos nessa terceira unidade de liderança dessa série, salvação e batismo no Espírito Santo são duas obras separadas, com a devida vênia, devida licença do autor. São duas obras separadas, embora o Espírito Santo esteja envolvido nos dois eventos, que são sobrenaturais. Segundo, em todos esses textos bíblicos que examinamos, não há nenhuma sugestão de que os membros da igreja primitiva eram ensinados a ficar aguardando, na expectativa até poderem a plenitude do Espírito Santo. Preste atenção nisso. A igreja primitiva não ensinava que eles tinham que ficar aguardando. Depois do Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre a igreja e agora era para receber. Alguns, depois de uma oração, já recebiam, outros, depois da imposição de mãos, recebiam. Eles recebiam o Espírito Santo. Descubramos o que a Bíblia diz a respeito do batismo no Espírito Santo. A Bíblia, e não a tradição, nem as opiniões humanas, deve ser o nosso exemplo em tudo quanto fazemos, irmãos, irmãs, líderes. Os crentes podem receber esta obra maravilhosa da plenitude do Espírito Santo exatamente como a Bíblia ensina. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero que você receba o Espírito Santo. Eu quero que você receba o enchimento do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Batizar significa imergir, significa que Jesus imerge você. Jesus e o Pai imergem você na dimensão do Espírito. Imerge você em tudo que caracteriza a obra do Espírito Santo. Eles imergem você no poder do Espírito Santo. Eles imergem você no fruto do Espírito Santo. Eles imergem você nos dons do Espírito Santo. E se a gente pensar em tudo que o Espírito Santo realizou, então, ao longo do Antigo Testamento e do Novo, eles imergem você em toda a ação do Espírito Santo ao longo de toda a história. Permita-se receber agora, hoje à noite, não amanhã cedo. Não fique mais pensando e não tenha medo. Ah, eu vou começar a falar que nem maluco. Não. O Espírito Santo está sujeito ao profeta ou debaixo da autoridade de quem fala em línguas. Se você quiser conter as línguas, você contém. Eu contenho as línguas todas as vezes que é necessário. Às vezes eu estou orando em línguas, em espírito só, mas não audivelmente, num momento que as pessoas não vão ser edificadas, ou não vão entender, ou o contexto é diferente. Já preguei em dezenas de denominações, e muitas delas não se usa o falar em línguas durante o culto. Você, como homem de Deus, mulher de Deus, como líder segundo o coração de Deus, você controla. Ah, não dá para controlar, não dá para beber. Bebezinho não controla. Mas bebezinho tem que durar um dia, né, na sua vida cristã. Depois já controla. E não dá para gente que quer aparecer. Gente quer aparecer, quer, né? Uma vez eu estava numa conferência no Paraná, só de pastores, e depois tive uma conferência com a juventude, tinha muita gente. E a gente disse amém, que era para cessar o momento de oração, né? E muita gente estava orando em línguas, foi um momento glorioso, mas duas pessoas ficaram, continuavam, e eu fui dizendo amém uma vez, disse amém a segunda, disse amém a terceira, depois da terceira vez eu falo, todo espírito contrário se sujeite a Cristo agora, em nome do Senhor. Irmãos, foi na hora. Porque nós temos essa autoridade. Então tem gente que quer aparecer, tem gente que é usada até pelo maligno. Pastor, é verdade que em cultos outros de magia, não quero aqui nominar para não ofender, né? Também tem o fenômeno da glossolalia, é verdade. Em alguns lugares o diabo copia a Deus, ele não cria nada, ele copia e distorce. É verdade que há as línguas, mas essas línguas não são as línguas que o Espírito Santo está gerando. É coisa do diabo. E como discernir? Ah, isso é muito fácil, querido. Isso é um dom do Espírito. Essa talvez seja uma das coisas mais tranquilas. Conforme você for andando com Deus, você discerne no andar na rua quem é de Deus, quem não é de Deus. Você discerne todas as coisas. Você vai aprendendo a discernir, o Espírito Santo vai ensinando você a discernir todas as coisas. Tá bem? Então, agora, se havia um medo da sua parte, uma rejeição da sua parte, dessa outra obra do Espírito, por medo de histeria, descontrole ou coisa parecida, lance esse medo fora agora, em nome de Jesus. É obra do maligno. E se você está rejeitando por tradição, lance isso fora. É coisa do homem natural. As tradições nós que fazemos, né? Então, lance isso fora. E vocês vão receber agora a unção e o batismo. E logo vocês vão compartilhar, ou na sua igreja, ou vão falar conosco de como Deus o selou com o fruto e os dons, ou seja, encheu você do Espírito, batizou você no Espírito. Você quer receber? Diga, eu quero receber aí desse lado. Você quer receber? Você quer receber? Se você disser, eu quero receber, vai acontecer um rebuliço agora, na hora que você ouvir. Pessoas vão ouvir em horas diferentes. E a hora que ela ouvir, essa será a hora. Em dias diferentes, porque hoje 20 nações estão conosco, ouvindo, mas a hora que elas ouvirem, isso vai acontecer. Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus, porque é Jesus que batiza no Espírito, eu suplico que o Senhor venha sobre cada vida que quer receber. E agora eu determino, em nome do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu determino que vidas e vidas e vidas, dezenas, centenas, milhares de vidas, sejam batizadas no Espírito Santo agora. Senhor, que eles comecem a falar em outras línguas ou profetizar. Ou as duas coisas juntas e comecem a discernir as coisas espirituais, Senhor, a primeira e principal evidência é orar em mistério, porque quem ora em mistério se edifica a si mesmo num relacionamento mais íntimo contigo, Senhor. Em nome de Jesus, eu determino, eu batizo agora, esses teus filhos no Espírito Santo. Assim como alguém segura outra pessoa e a faz mergulhar e depois a levanta imediatamente para morrer a velha natureza e surgir uma nova. Eu pego cada irmão agora, em nome de Jesus, cada líder, irmão ou irmã, agora, e os coloco no teu fogo e os retiro agora, batizados no Espírito Santo. E eu declaro que eles vão manter essa chama acesa. E eles vão continuar recebendo o fruto do Espírito, e vão continuar recebendo os dons do Espírito. E, Senhor, tomara que esse seja o início de um lindo processo onde o Senhor toma conta de todas as coisas, que seja o início de um grande processo onde o Senhor realmente vive a tua vida em cada um desses líderes que estão nos ouvindo. Sejam batizados em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, e para a glória de Deus Pai, sejam batizados em nome de Jesus, agora, no poder do Espírito Santo, para a glória de Deus Pai, sejam batizados em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, para a glória de Deus Pai. Amém. Aleluia. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração e a consolação do Divino e o poder e o batismo do Espírito Santo seja sobre eles e sobre eles permaneça, juntamente com todo o povo de Deus, seja sobre todos nós, todo o teu povo, Senhor, espalhado sobre a terra, hoje e assim permaneça eternamente. Amém. Amém e amém. Irmãos e irmãs, você agora batizado no Espírito Santo, você não vai querer outra coisa senão a palavra do Senhor. A palavra, a oração, oração, louvor, adoração, tudo que é do Espírito. Então amanhã nós vamos dar, com a graça de Deus e a permissão dele, a continuidade no livro do Êxodo. E vamos até domingo ministrando o Êxodo. Depois voltamos para as ministrações de liderança, tá bem? Então, mais cinco capítulos do Êxodo. Se o Senhor nos der graça e permissão, é assim que faremos nessa semana. Um grande abraço a todos e Deus os abençoe e que você desfrute. Eu já vejo e já me alegro dessa bendita obra que é o batismo no Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Grande abraço.